tínhamos falado hoje de manhã, vamos então à nossa primeira entrevista com a Dona Hilda Nunes, que representa a Santa Casa da Misericórdia, mas nem só. Olá, muito bom dia, Hilda. Muito bom dia, Cristina. Muito obrigada por me fazer esta proposta para que eu possa, talvez, dar algumas informações sobre a Santa Casa da Misericórdia de Paris nessa região. Ótimo. Agradeço imenso. E bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia, muito obrigada também de dar a palavra aqui, então, nesta manhã, do Portugal do Coração, da Rádio Arc-en-Ciel. Muito obrigada. Vamos então falar um pouco da Santa Casa de Misericórdia e ver talvez as necessidades e muito mais. Vamos a isto. Talvez, eu penso que as pessoas conhecem a Santa Casa da Misericórdia, mas no caso em que não conheçam, eu já agora vou dizer duas ou três palavras sobre a criação da Santa Casa. A Santa Casa foi criada em 1994, precisamente no dia 13 de junho, dia de Santo António, que é o padroeiro da Santa Casa da Misericórdia de Paris. O objetivo nessa época era ajudar as pessoas que chegavam à idade da reforma e tinham dificuldades vou tirar o altifalante porque somente para aquela pequenina história, Hilda também é a professora, não é assim? E tá, tenho... Olha, exatamente, sou professora e estou numa aula. Ótimo, mas podem partilhar connosco, não há problema. Ao contrário, talvez seja um caso de aula hoje de manhã. Estes são pequeninos, os outros já são do colégio, fins do colégio, mas estes são pequeninos, é mais complicado. Eles ficaram todos contentes quando eu lhes disse, olha, não sei, depois quando vi o número disse, bom, então vocês não se importam, etc, vão ver, mas eu mandei-os estar caladinhos, mas eles não conseguem estar caladinhos. Então tirei o ar de falar. Pronto, volta então à Santa Casa, para não me alongar demasiado. Dinos, eu não disse. Je vous ai pas dit de me taire? Si son sage, on passe à l'antenne après. Falamos um bocadinho. Si vous êtes sage, pode repetir, dona Cristina. Si vous êtes sage, vous passez à l'antenne. Dire un petit mot à la radio. Mais vous êtes sage alors. Vous êtes très sage, s'il vous plaît. D'accord, pour que je puisse continuer. Merci. Portanto, estava eu então a dizer que quando a Santa Casa foi criada, foi graças ao Consul-Geral de Portugal em Paris, na época, o Dr. Tadeu Soares, que se percebeu que as pessoas tinham muitas dificuldades para preencherem os dossiês de reforma, de pedido de reforma, etc. E um grupo de pessoas com bom coração juntaram-se e criaram, portanto, a Santa Casa. Desde então, a Santa Casa, a ação principal da Santa Casa é ajudar as pessoas que têm dificuldades para se alimentarem, para se vestirem, e não só. Portanto, desde dessa altura que a Santa Casa está com esta missão de ajuda às pessoas em dificuldade. Ao longo do tempo foram-se aumentando também as possibilidades de ajuda. Temos, por exemplo, um grupo de psicólogos, temos uma permanência social regular que as pessoas podem fazer marcação e virem ver-nos para que nos ajudemos também a preencher dossiês e não só. Temos essa permanência social é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até agora temos tido praticamente sempre só voluntários que fazem esse trabalho e que não medem os esforços para poder responder às pessoas que têm dificuldades. E temos para angariar fundos, realizamos vários eventos, nomeadamente uma corrida que teve lugar no dia 1 de outubro passado, E o jantar de gala solidária, a mesma coisa, também para angariar fundos, e depois realizamos outros temas, outros eventos, por exemplo, as jornadas sociais que tiveram lugar no dia 17 de novembro sobre o tema alimentação e alojamento adequados. Grosso modo é o que lhe posso dizer agora. Antes de mais, posso também dar o número de telefone, que é o 017935 1103, repito, 017935 1103, e depois temos um site, www.misericordiadeparistudopegadoemminúsculas.org. As pessoas podem lá ir, podem contactar-nos por telefone e podem também tornarem-se irmãos, membros da Santa Casa. Não sei se fui clara, de vez em quando tenho que fazer assim os olhos muito feios. Compreendo muito bem. Hilda, nós aqui em Orleans não há uma sede, não há um referente da Santa Casa de Misericórdia aqui na nossa região? Não tem conhecimento? Desculpe, não percebi, não pude ouvir o que disse. Aqui em Orleans não há nenhum referente da Santa Casa Misericórdia de Paris? Não, e faz muito bem fazer essa pergunta, porque espero que possamos ter um referente aí. Estamos precisamente a deslocar-nos, porque a Santa Casa chama-se Santa Casa Misericórdia de Paris, mas é a Santa Casa da Misericórdia de França. É isso que eu compreendo. Sobre todo o território da França, nós ajudamos todas as pessoas que pedem ajuda. E por vezes enviamos alimentos, como deve imaginar, como todas as pessoas podem imaginar, custa caro. Quer dizer, claro, às vezes quase que o custo do envio é superior ou igual ao custo dos produtos que lá estão dentro. Portanto, estamos a tentar organizar coordenações, enfim, depois já vamos ver qual é o nome que se vai dar, mas então fui a Bordeaux em junho, fui a Lyon em outubro, graças aos consulados que nos receberam muito bem e que estão também atentos e prontos a ajudar a Santa Casa a organizar-se de modo que peço imensa desculpa, nunca fiz uma entrevista assim. Eu compreendo bem. Voltaremos a fazer esta entrevista e vamos trazer os meninos à entrevista connosco, acho que será a melhor maneira. Mas eu compreendo muito bem, Hilda. E eu só queria era deixar aqui para o nosso auditório, porque penso e acho que é verdade, cada vez mais difícil e talvez cada vez mais pessoas pedem ajuda à Santa Casa da Misericórdia, salvo erro. Acharam que houveram um aumento de imenso, pessoas? É imenso, enorme, é por enorme, isso que deixamos cá a Rádio Arc-en-Ciel vai servir de ponto entre nós e entre a casa e a rádio vai servir então para ajudar e passar a mensagem para aqueles que pretendem ajudar e na verdade Orleans, Paris é num tirinho e na verdade há muita gente que trabalha em Paris, muita gente que regressa todos os dias a Orleans e se calhar podemos talvez pedir a empresas que possam também ajudar nesse sentido para que as pessoas cá de Orleans também possam ajudar a Santa Casa. Agradeço imenso a vossa proposta porque nós sós, como sempre, a união faz a força. Claro, e é evidente que sós, os membros da Misericórdia, se não tiverem ajudas, não poderão ajudar todas as pessoas que a nós fazem apelo, mas só um pequeno número. E efetivamente com o Covid as situações financeiras das pessoas tornaram-se mais complicadas e efetivamente não poderíamos ajudar tantas pessoas se não tivéssemos ajudas, por exemplo, das empresas. Mas já agora, eu sei que hoje também recebe aí um senhor, o Marco Jacinto. Sim. Que é o tesoureiro da Santa Casa, que poderá talvez, eu sei que ele não está lá em nome da Santa Casa hoje, mas talvez mas deixamos ele um momento para falar. Algumas. Sim, claro. Exatamente. Olha, agradeço imenso, peço imensa desculpa de uma entrevista assim com... Ora, nem mais, é a vida, é a vida, e esses miúdos também têm, é normal e é a vida, e também sou eu que agradeço de também dar esse tempinho aos miúdos, que é importante eles falarem esse português, e agora vamos dar a voz a eles um bocadinho, andem lá. Obrigada, Hilda, tudo de bom para a Santa Casa, tudo bom para você, e na verdade, força. Precisamos, não é assim? Muito obrigada. E já vamos tínhamos lá. Previsto esta emissão há tanto tempo. É verdade. Finalmente teve lugar. Claro que sim. Obrigada. Obrigada Cristina, eu. E então breve. Vamos lá a esta voz. Quem é que quer falar comigo hoje? Alors, qui est-ce qui veut parler à la radio? Vous n'avez pas été sage, vous n'avez pas dû avoir la parole, mais oui. Alors. Qui c'est qui veut parler avec moi ce matin? É um menino que se chama. Como é que tu te chamas? Bernardo. Chamas-te Bernardo? Chamas-te Bernardo. Muito bem. Olá, bom dia, Bernardo. Está tudo bem contigo? Sim. Sim. Olha, sabes, hoje ao chegar a casa vais dizer aos papás, à mamãe, vais dizer assim, olha, falei para uma rádio. Ok. Olha, uma coisa. Há talvez assim uma música que marcou ou que gostas muito. Qual seria aquela música que muito gostas? Não sei. Não sabes? Não. Olha, o Malhão, de certeza que tu conheces. Sim. Sim, vês? Olha, um beijinho aqui da Cristina de Orleans para ti, está bem? Ok. Tchau. Ok, tchau. Beijinho. Beijinho. Quer mais algum? Ou... É, se houver mais algum, vamos lá, então. Aqui é a Flor, por exemplo. Olá, Flor. Ela não quer. Pronto. Então mando-lhe um beijinho quer. Para eles. Tudo de bom. Pois vai ser um beijinho. Eles são pequeninos. Se fosse a seguir, eram capazes de ter... Então, para uma próxima vez, fazemos um programa para eles. Tá? Ah, ótimo. É uma ótima ideia. Ótimo. Muito bem. Ficamos olha, em então, contacto. Obrigada. Boa emissão. E até breve. Até breve, Hilda. Tudo bom obrigada. Para vocês. Tchauzinho obrigada, e bom fim de semana. Deus. Tá, obrigada, tá. Obrigada. E ficamos na nossa voz, na nossa música. Que bom que foi falar com a Hilda. Então vocês, caso necessitem e que têm talvez a possibilidade de ajudar a Santa Casa da Misericórdia hoje, eles, amanhã talvez nunca se sabe do que a vida nos pode deixar e não hesitem então. Entrar em contacto com eles é fácil. De toda maneira, há um site, há possibilidade através das redes sociais, através da internet, vocês encontram essa pesquisa e ver a Santa Casa Misericórdia que sempre precisam de ajuda. Parabéns à Hilda que faz um trabalhão enorme. E vamos então continuar na nossa música. Mas entretanto também gostaria de saber, vocês são sócios. Se são sócios da nossa rádio, receberam um correio. Pode acontecer que o facteur n'est pas passé ce matin. Se o carteiro não passou e que vocês não receberam a sua cota na caixa do correio, avisem. Pode acontecer, já aconteceu a várias pessoas, porque assim hoje em dia é sempre difícil. Eu, pessoalmente, acontece, não é? Acontece a mim, acontece a toda a gente. E então, se acontecer e que vocês não receberam, então, a cota na vossa carta do correio, não é normal, porque já passou a semana passada foi posta no correio, e caso, então, ainda não receberam, entram em contacto com nós. Ou 02-38-43-48-00. E cá estamos então para ver. Talvez não tenha o bom endereço e há sempre a possibilidade de mudar isso. Está tudo? Ótimo, já disse tudo. E então vamos à música, claro, e mais algumas informações. Vous voulez devenir adhérent de Radio Arc-en-Ciel? Pourquoi pas? Et oui, on est toujours à temps et on a besoin de vous. Comme toute association, c'est important. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. contacter le 02 38 43 48 00.